Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui, mano. Azilla Cast, Manel. Manel aí já viu o assuntozão de xilitos, né? Aí já falou logo no WhatsApp, né? Ei, mano, cadê meu? Eu quero participar, mano. Manel aí. Era um dos maiores chiliteiros de todos, né, Manel? O cara falar ali sobre os geloucos, mano. Só a massa. Ih, Manel ali ficou todo nostálgico, né? Na época romântica que ele colecionava os geloucos, né? Inclusive, a gente tem aqui, ó. Aliás, aqui desse lado aqui a gente tem um Adonis aí. Vocês conhecerem um Adonis aí, ó. O participante Aloeira, clássico, né, do Azilla, né? Participante ali, antigão do Azilla. E a gente aí falar sobre refrigerantes, inclusive, né? O Adonis, ele é um cara que não toma refrigerante, né? Não toma agora, né? É, o Adonis era todo fit agora. Corrompeu, né? Mano. É não, mano. Manel aí, mancha, ele tomava refrigerante direto. É um blefe pro cara se destacar na maioria, mano. Macho. Diferente, é um blefe pro cara se destacar no meio da maioria, é, pois é, mano. A gente tava esperando aqui. Eu também. Eu tô conquistando muitas mulheres com essa estratégia aí também. Os caras tava falando aqui, ó. O Thiago Carvalho disse aqui, Manel. Xilito era o tira-gosto na época das vacas magras. Xilitão tira gosto. Porque os caras compravam azeitona, né? Pra tirar o gosto. A azeitona tá muito cara hoje em dia, né, Manel? Não dá mais não, né? Pro cara comprar azeitona, né? Era o que mais, Manel? Que tu tirava o gosto aí das coisas, hein? Era só... cara tem que tirar com amendoim, mas amendoim é caro demais. Amendoim, xilito, o que é que era? Era siriguela, né, também. A xilita é o melhor, mano. Xilitão aí. Falar nisso, mulher, tem xilita aí em casa? Também. Vou buscar o meu. Inclusive, agora, já que a gente tá começando aqui no horário, Manel. Aí, estamos começando no horário, Manel. Agora, ó. Só cara, o xilito não atrasa mais, ó. Poder, né, mano? Hoje quem se atrasou foi o Neto. Oi, mas você atrasou o Neto aí. Só o xilito com este poder. Vamos pra, ver aí se eu. Vamos ver aí se o Neto chega a tempo, né? Pra ver aí se se ele consegue chegar aí a tempo, né? Pra livezona aí. Eu acho que não vai conseguir, não. Mas beleza. Putaria, viu? Agora sim, mano. Você que tá chegando agora... Vixe, mano, já tá pegando piaba aí, ó. Você que tá chegando agora, já se inscreve aí no canal... Já segue aí nas redes sociais, né? Tem todos os links aí embaixo. Pra vocês se inscreverem. Inclusive, vai ter a Twitch Zona, mano, é hoje. Vai ter o Twitch. Eurotruckzão. Vai Tem ter aí o link da. Mais tarde, hein, galera? Vai ter aí o link aí da Twitch do Manel aí, né? Com Eurotruck Simulator, né? Sucessozão nas lives, né, mano? Eurotruckzão ali. O cara fazendo altas balizas complexas ali. Altas aí, curvas, mano. 360 graus. Acho que teve uma que o Manel, mano. Os caras vão passar do Manel acima. Aí estão passando do Manel, o Manel se joga ali em cima dos caras. É mais quando o Manel tá tombado lá no chão e a galera fica buzinando, mano, atrás dele, mano. E ele fica porra. Assim, ó. Ele fica levanta assim. Esse caminhão daí, mano. Ele fica com a mão na testa assim, porra, eu tombei de novo. Caralho, mas. Verdade, irmão. O cara tombou um caminhão, é o outro. Sai do bem, filho. Eu quero comprar meu arroz, matar de promoção. Dá pra levantar o caminhão assim, não, menino. O Lucas Fiorini disse aqui, ó. São Paulo eliminado da Libertadores. E a instituição Azilla é a culpada. Oh, porra mesmo. Quem mandou os caras jogarem ruim ali, velho? O cara não entende nada, né? De futebol. Os caras estão jogando ruim. campeonato de entrega. Ô, putaria, viu, bicho? É, um alôzão aí pro Bobobi, ó. É, da, o cadê, LF, cadê? Sempre comparece aí, sempre comparece nas lives aí do poder. Olha da, aí, do, abração. É o Der Bruno aí. É o Der Bruno, justamente. Botou até o íconezinho do Bobobi ali, ó. Lucas Fiorin. Que o Manel é o Bino. É uma cilada, menino. Lucas Fiorini aqui, ó. O cara tem uma cadeira gamer e fica sentado todo torto. Por isso que fica com dor nas costas. Mano, eu passo o dia todo no WhatsApp, mano, reclamando de dor nas costas, mano. Aí vem... Aí agora os caras estão na live sabendo o porquê que ele fica sentindo dor nas costas, né? Por isso que a carregada bota ele pra se alongar na live dele. Ó, o pessoal tá dizendo que tá com eco meu áudio aí, ó. Tá com eco o áudio do Manel. Pronto, agora. Tá com eco, tá? Saiu o ecozão aí. Eco o Manel aí. Tudo é questão de posição, né, Manel? Ecozão. Saiu agora, né? Saiu, né? Ixi, agora tá no Adonis. Saiu o áudio aí pra gente... É cuzão do Adonis agora. Meu, tá eco. E agora, voltou? Voltou ao normal pra gente começar aqui o assunto das cocas. Olha o Rodrigo Medrado aí. Aí saiu, Medrado, saiu. Hoje eu vou fazer a live deitado. Tô fazendo o Rollcast RPG aí. O Rollcast RPG perguntou: ei, mas quem é esse doido aí, mas que tá do lado de vocês? Esse cara aqui. Sou eu. Esse aqui. Sou eu, abastado. É o Adonis, ali, o participante clássico ali dos casts ali. Agora vamos começar aqui, mano. Saiu. Participante que nunca participa. Inclusive, mano, eu participei dos primeiros podcasts, mano, com o nickname de Cheetos, mano. Oi, mano. De Cheetos, mano. É bem bem tendencioso, né, pra hoje, né? Pois é. Se o cara não convidasse o Cheetos hoje, era sacanagem, né? Macho. Porque eu tava comendo um Cheetos, mano, na hora, mano. Eu botei, bota Cheetos aí, mano. Foi, mas pior que foi. Agora a combinação da infância, mano. Combinação ali da infância clássica é o Cheetos com a coquinha, mas de preferência a pitulinhazinha, né? Pitulinhazinha ali. Era o clássico da infância, viu, mano? Pitulinha com xilito. Todo pivete, viu, mano? Acho no intervalo do colégio, viu, mano? Pra ficar balançando aqui na cadeira. O Manel já trabalhava nessa época, né, mano? Que a gente... Aí ele não pegou nesse tempo aí da pitula, né? Pior é que eu trabalhava mesmo aí no negócio da mãe, né? Só teve uns negócios impróprios lá em casa, né? Teve lan house, teve locadora, teve caralho de asa aí. O cara desde pivete já tava na peia. Os caras estão dizendo aqui, mano. Os caras estão dizendo aqui, mano, que Coca-Cola é veneno, que Coca-Cola corta o fígado e não sei o que no chat aqui. Mas, macho, não tem como não, macho. Eu acho que um dos melhores refrigerantes de todos, mas é a Coca, macho. Ali não tem como não, mano. Ali, o Manel ali, mano, por exemplo. O que é que vocês acham, mano, da Coca Zona ali, mano? Porque tem gente que diz que não gosta, né? Não, eu não gosto da Coca, não, não sei o quê. Prefiro o Guaranazão. Mas não sei ali se vocês é doideira, sabem. Mano. A Coca vendida aqui no Brasil, ela tem uma substância chamada... ácido caramelizado 4, ácido. É alguma coisa caramelizado 4, mano. Lá nos Estados Unidos, mano, só vai até o 2, mano. Porque é altamente cancerígeno, mano. Pra tu ver como... Aqui é prejudicial. O brasileiro é resistente, né? Pra você ver como o brasileiro é... O nego veio do lixo, né? Que o cara se garante, o cara é imunizado até altas horas aí. Mas eu já ouvi falar, mano, que a Coca-Cola lá dos Estados Unidos, né, que veio de lá, o negócio da Coca, né, e tudo mais, lá é um dos piores sabores que tem, mano, porque a Coca é fabricada em vários lugares do mundo, né, mano? Aí, né, é. Os ingredientes vão mudando, né, e vai alterando ali o sabor, né, de uma região pra outra. Não tem como não, né? Agora os caras têm... Macho, já vi vídeo no YouTube disso aí. Os caras bebendo uma coca sabor framboesa, mano. Acho que os caras dizem que é a pior... o pior sabor que tem, mano. Tem que... Parece que o cara tá comendo... Coca maçã verde, mano. Parece que os caras tão comendo aquelas balinhas Piper, sabor framboesa, mano. Só que em versão líquida. Tu já tomou o Guaraná Jesus? Jesus, só Jesus salva, né? Já tomou, já? Acho eu nunca tomei, não, mas eu sei que o bicho é rosa, mano. O bicho é rosa, é. O bicho é rosão, tu é doido. Com detalhes verdes. É doido, tem como não, mano. Gabriel. O Gabriel, é a segunda vez que o Gabriel tá torcendo ali pra mim virar a cadeira ali, ó. Uma queda, eu sou um doideiro, ó. Lá está a é bom que tem um também. Espelho aí, mano. Aí o cara fica só acompanhando o rendimento. Acho, mas tem vários refrigerantes ali que são bons demais, mano. A Coca, a Pepsi é boa também. A Coca e a Pepsi ali são meio que rivais, né, mano? Ali fica brigando direto, né? Inclusive... Na época ali dos anos 90, mano, anos 80, 90, mano, os caras faziam umas propagandas onde que era pra lascar mesmo, mano. A Pepsi inventava de botar uma coca com um rato na... dentro da garrafa, não sei o quê. A coca fazia um cara mijando na garrafa de Pepsi. A Pepsi batia de frente com a Coca aqui no Brasil, sabe? É. Não sei se vocês lembram de umas promoções que tinha só a massa, mano. Que tinha até uma estampinha que o cara se tirasse, eu acho, ia pro. Era convidado pra TV pra bater um pênalti, mano. Vixe, Maria, valeu! Contra um gol. Um gol Pepsi aí, gol, a Pepsi, mano. A Pepsi tinha mais força antigamente mesmo. Hoje em dia ela perdeu. Ela realmente perdeu ali a. Só pra tirar a tampinha. As forças, mas. Ela é mais americanizada mesmo, né? Ela é mais uma parada lá nos Estados Unidos, né? Sei lá. Aí a agora... Coca-Cola nessa época aí, eles lançaram os Foot Cards, mano, pra disputar. E aí era a Pepsi convidar pra bater um pênalti e a galera da Coca-Cola colecionava os Foot Cards, mano. Oh. Tem até uns cards holográficos. Era massa nessa época aí, velho. Ei, o Gilberlan tá falando aqui, ó. A Pepsi é melhor porque tem um jogo de Play 1 do Pepsi Man ali. Aí, mano. Pepsi Zona fez até jogo de Play 1. Cadê o jogo da Coca ali? Não tem. Era pra. Devia era sair, pra, né? Um jogo da Coca com o Play 5. Bateu, né? Um pênalti e a Coca era pro cara segurar o pênalti, né? Não era os cardzinhos, mano. Segurar o pênalti. Batido ali pelo. O novo aquele doido, mano. É o Roberto Carlos. Roberto Carlos. Que ela é um bombão nos peitos, hein, mano? Superchat aqui. Superchatzão do Pedro Luna, 7,90. Meti logo a voadora no superchat. Valeu, negado. Aí. Acho, mas tem Pedro um. Luna. Eu e o Adonis, a gente tava conversando aqui, mano. Que tem um refrigerante brasileiro, inclusive cearense, né, mas que é muito melhor do que a Coca, do que a Pepsi, todos esses Guaranás aí, mano. Que é a Cajuína São Gerardo Zona. Gerardo ali. É isso, mano. Tá tomando uma Cajuína, mano? É lógico, mano. Aí, no é copo pilantra, da caveira. Mano, nem tem nada, mano. Tu não avisou, mano, pra me comprar aqui também, mano. Comprar também, mano. Ei, mas São Gerardozão aí com um pastelzão. É doido, mano. O cara morre de azia, mas morre feliz, viu, mano? Vixe, mano. O Helder Bruno falou aqui uma denúncia aqui, ó, mano. Denúnciazona aqui, ó. A Pepsi é dona do Cheetos agora. Comprou a PepsiCo. Virou a PepsiCo. A Pepsi Company agora é dona de uma porrada de coisa agora, né, mano? De Xilito, né, e tudo mais. De salgadinho, né, e tudo. Aí o cara já combina, né, mano? Salgadinho ali com a Pepsi Zona é massa demais, mano. Mas agora eu não, macho, eu não consigo vocês tomar, ouviram mano. Falar, vocês ouviram falar que o refrigerante, o Guaraná Jesus, tava ganhando poderes. Aí a Coca-Cola comprou esse bicho Como é que é? O refrigerante Jesus estava ganhando poder. Era, mano, esse bicho tava ganhando fama. Aí a... Caralho, é não, mano. A Coca comprou esse bicho pra manter ele lá no estado, só a distribuição dele lá no São Luís, entendeu? Ixi, aí é uma denúncia, viu, mano? Aí é uma denúncia aí, Manoel. A vinheta, ó. Denúncia, Manoel. Olha aí, Manoel. Denúncia. Pra curar ressaca. Mais um. Superchat. Superchatzão aí do aí, cara. O cara é meio burro, né? O cara limitar essa área de atuação em um estado só, né? Não, seria pois é, mano. Né? A cajuína, mancha, ela é muito boa, mancha. Tu é doido, mano. Refrigerante de cajuzão doideira aqui, né? Do Ceará. O cara tomar bem geladinho, mancha, é massa demais, mancha. Mas eu acho que não faria sucesso, mano. No Brasil, e tu sabe que a comédia e tu sabe que a comédia é que o a gente chama de cajuína, mas não é cajuína, né? É refrigerante de caju, né? Toda vida o meu pai me corrigia nessa comédia aí, mano. Vou comprar uma cajuínazinha aí, mano. Aí, não, isso não é cajuína, não. Cajuína é aquela boa. Isso aí é ruim. Isso é refrigerante de caju. É porque existe a cajuína pro cara misturar na água, né? E fazer o sucozinho de caju. E tem o refrigerante de caju, que aí também chama de cajuína, né? Justamente. É que nem o xilito, mano. O xilito é pra tudo, né? Seja do Cheetos, do Pipos, do... Vixe, sei lá, mano. Tudo que é desse tipo é xilito. Mas tem um nome, tem algum que tem um nome xilito mesmo? Nenhum, mano. Porque tem um... Porque deve ser tipo a Xerox, né, mano? A Xerox ali, todo mundo fala que é Xerox, né? O papel que sai da máquina é a Xerox. Só não, que a Xerox é uma marca, né, na verdade. É isso que eu disse. Pra todas as coisas que a gente engloba em um nome só, é porque é derivado de uma marca. Ou de um modelo, ou seja qual for. Por isso que eu perguntei a questão do xilito. Se tinha algum com o nome de xilito, entendeu? Eu suspeito que esse xilito, ele venha do Cheetos, viu, mano? A galera com dificuldade de falar Cheetos, mano. Sei lá, mano. A galera pega e fala xilito. O Sledgehammer falou aqui, ó. Manoel gosta do Isoporitos. Isoporitos. Inclusive, mano, a galera inventaram uma lenda aí, né, Manoel? Dizendo que os xilitos eram feitos de isopor, só que botaram um salzinho em cima, né? A galera comia isopor, né? Não, mas quando eu era pivete, eu me lembro de umas histórias pesadas que o cara comendo muito xilito criava uma massa zona dentro do estômago. Não ouviu não essas paradas todas? Isso aí é história de interior, mano, da tua avó, mano. Mano. Isso aí é que nem manga com leite, macho. Pois é, agora... essas o cara comer baião e tomar banho, essas coisas, mano. Baião com manga. Macho. Baião e pular pra piscina, mano. É só a carreira, mano. O cara pedir pra morrer, mano. Baião e pular na piscina. Acho, mas um dos refrigerantes que eu me lembro que morreu, né? Eu nunca mais vi, mas esse refrigerante foi a Mirinda. Era massa Mirinda, também, a Mirinda, zona. Era o de laranja, né? Era o concorrente da... Sucesso das bodegas, mano. Era o concorrente da Fanta Laranja, né? Vinha nos sabores de laranja, né? E tudo mais. E o outro ali que era concorrente da Fanta Uva, que era a Grapete, né, mano? Vixe, mano, a Grapete ali era massa demais, mano. Grapete. Só o xarope. De vidro, mano. Xaropezão ali de uva. Acho era o açúcar gostoso. Puro, mano. Chegou a Grapete ali. É, doido, um mas era bom demais. De tangue dentro também. Ainda mais nos tamanhos de KS, né? Que era 290 ml. E o de 1 litro, né? Um litrozão ali de vidro era massa, viu, mano? Macho, eu comentei com o Joel. Eu não sei se tu lembra, Manel. Tinha a Grapete da Turma da Mônica, mano. Por isso que eu botei o Chico Bento aqui, mano. Que era, macho. Que tinha... O de Fanta... Parecia que o da Fanta Uva era o Cascão. Aí o Cebolinha era o Guaraná. A Mônica era a Sabocola. Lembra não, mano? Lembro não, lembro não. Marra grafete aí, quem bebe, repete. É verdade, né? Fizeram pra lembrar, mas tudo... Ei, mano. Ei, mano, grafete aí propaganda. É bom, mano. Acho massa. Era massa, eita, mano. Tem uma joelhada aqui no, no, na mesa do só computador. Só que... O cara tá dizendo aqui, o... Cadê o nome dele? O Gabriel Souza tá dizendo que o grapete era o Spoca Bucho. Mas na verdade, mano, o grapete ele era um nível meio que intermediário, mano. Porque os da companhia da Coca, né, e da Pepsi eram os topo de linha do Zé Fri, né? Aí vinha os medianos ali, que era o... E tinha um acima, que é o a Cajuína Zona, né? A Cajuína Zona é acima. Aí tem os medianos, mano, que era a Mirinda, a grapete e tudo. O Jesus aí, que o Manel diz que toma todo dia aí. Gabriel Souza falou de um aqui, mas o frevo, mano. Nossa, era muito ruim, mano. Ixi, mano. Mas era ruim, mano, esse bicho. Ah, o frevo ainda existe. Existe, não? Existe. O Guaraná frevozão ali era ruim demais. Eu não sei o que é que ele... Macho, o grapete, mano, ele era muito massa, macho. Eu me lembro que era bom demais, mano. Só que vocês já tomaram hoje em dia, mano, grapete alguma vez pra relembrar ali? Mas nunca mais achei pra vender. Eu acho, hoje em dia eu fui tomar, mas ele tá com um gosto meio estranho, mano. Não sei se é porque mudou alguma coisa nas regras do refrigerante ali, não sei o que e tudo. Que o cara tem que usar adoçante ao invés de açúcar, sei lá, mano. Não sei se mudou isso aí. Mas ele tá com um gosto meio esquisito, mano. Assim, versão fitness, é? É, mano. Quem, mano? Grapete? Grapete, mano. Grapetezão ali, mano. Tu tomou grapete quando, mano? Tomei... Já faz um tempo ali que eu tomei, mano. Mas o bicho sumiu de novo, a grapetezão ali. Ei, mano, deixa eu te... Vixe, o Robert De Niro ali, ó. Falou do Guaraná Wilson, mano. Ah, macho, esse cara é ruim, mano. Não era o frevo, não, mano. Confundi, mano. Era esse Wilson, mano. Nossa, mano. Só lembro uma vez que minha mãe comprou um pacotão, mano, desse bicho aqui pra casa, mano. É, não. A gente teve que ficar bebendo, era bom, mas não era aí, não, mano. Mas tu tá ligado que o Wilson é só Guaraná, né? Ele não é como o frevo, que tem vários sabores, não. O Wilson é um que é Guaraná Wilson, é só ele. É como se fosse pior um ainda, Guaraná. Né, como se fosse o Guaraná Antártica, né? É só o Guaraná, né? O cara só tem um trabalho, ainda faz rumo. O refri Wilson era aquele refri, que tinha o cachorrão ali, o pastor alemão na logo, mano. A tampinha era o pastor alemãozão, assim. Inclusive ele mordendo ali a garrafa, né, mano? Do refrigerante, né? O Wilson? É, mano, o refrigerante do cachorrozão ali, mano. Ei, mano, nessa alemãozão. Época do Wilson, nessa época do Wilson, lá em casa tinha uma... Lá em casa tinha um... Acho que era uma venda... Um comérciozinho de poupa ganha, eu acho. Ou era papa tudo. Acho que era mais antigo, mano. Era um para todos, mano. Era um para todos. É. Eu lembro que o Júnior ficava, mano, na calçada, mano. É. Sentado aí, com aquele balcãozinho, né? É, mano, aí vizinho tinha um restaurantezinho daqueles de bêbado. Vixe, Maria, mano, eu me lembro disso, mano. Puta merda. Aí o restaurante. Aí o restaurante, mano, o dono do restaurante era o Wilson. Aí, Wilson, me dá o Wilson aí. Mano, eu aí vivia frescando com o Wilson, mano. Já pensei, mano. Aí o cara dizia assim, dou não, Manel, deixa Dilson, Fala com o Wilson, né? Manel ali vivia enchendo o saco do Wilson, mano. Já vi. Deixa Dilson, para com o Wilson. Ih, mas o que foi que aconteceu com o senhor Wilson aí, mano? O senhor morreu, Wilson faleceu. Pô, é bem isso, Manel. É, Manel ali matou o senhor do coração, mano. O bicho completou a missão dele na terra. Putaria, viu? Ei, macho, mas desses refrigerantes de segundo e terceiro escalão, mano, se o cara for parar pra pensar assim, não que seja o melhor, né, obviamente, mas que teve mais marketing, mano, eu acho que mais marcou uma geração, mano, acho que foi o Guaraná Dolly, ó, mano. O Dolinho. É meio, mano. Dolinho ali. Bom, mas Dolinho ali. Vou te dizer que eu nunca tomei, mano, esse Dolly na minha vida, mano. Nem pra saber como é que era, mano, o sabor, mano. Dolly? Eu não sei nem se vende aqui, mano. O Dolly, macho. Eu nunca nem vi, Dolly, mano. Nas propagandas do Dolly, Kleber, não, mano. Nunca viu, não. Não, bichinho pequenininho, não, assim, ó. Dolly, Dolly. É esse bonequinho aí. É o bonequinho verde. Que era mal feito, mano, a animação dele, mano. É, eu acho que eu já tomei esse bichinho uma vez na vida. Aí o Manel tá vivo hoje em dia, né, mas por isso que... por isso que não é faz mal, cara... mano, refrigerante, mano, o Manel tomou Dolly e não morreu, mano. É porque o cara tem que criar anticorpos, mano. Vixe Maria, os caras lembraram aqui no chatzão, mano, da Suquita, mano. O Marcos Palhares falou aqui da Suquita, fala, meu Deus, era ruim demais, mano. Macho, vou ser sincero, sabe o que foi que marcou da Suquita? É, macho, aquela propaganda do tiozão. A propaganda aquela do tiozão. Aquela piveta da Suquita ali era violenta, ó doido. A propaganda do elevador ali, né, mano? Do elevador. A piveta, mano. Cadê ela? Vou procurar aqui. Piveta da Suquita. O velho doido pra parar o elevador, né? Pra não abrir mais a porta, né? Chamou de Suquita. Eu comprei uma pizza, mano. Uma pizza aqui, né? Aí o cara. Tem as promoções da semana, né? Pizza com um refrigerante de um litro, né? E tudo mais. Aí, macho, o cara falou assim, mano. É, mano, tu quer o quê? Suquita ou Pepsi? Pepsi, não sei o quê. Pepsi é mais massa e tal. Aí o cara... Peraí, deixa eu ver aqui. Aí o cara foi lá na geladeira, né? Voltou. Aí disse, ei, mano, não tem mais Pepsi, não. Oh, vixe, fala-me Deus. Pois traz a Suquita mesmo aí. Macho, eu tomei a Suquita, mano. Macho, adoçantezão doideira, mano. O ruim, mano, desses Guaraná que é adoçado com esses adoçantes aí, mano, é que o cara fica com aquele gosto do adoçante na boca, mano. Aí o cara fica todo tempo com aquele... O dia todinho, macho. Mas é doido da raiva demais. Ei, macho, inclusive, mano, eu acho que a Suquita só vende, mano, pra galera que gosta de beber, mano. Porque a galera associa logo a vodka, mano. Isso aí, mano. O Manel pode falar melhor sobre o assunto aí. É, Manel. Eu falei as receitas, Manel. Receitas aí. Do... Olha, receita. Ah, nem bebe. Não é não, Manel? Ora, a galera não. Compra logo um litrozão de vodka e compra logo 2 litrão de Suquita, que é pra durar mais a vodka. Não tem dinheiro, mano. Por causa dos caras pivete, né? Pra tomar, embebedar, se embebedar. Meu irmão, se garante aí no... Agora indo pros chilitos, mano. Tem um. Tem um. Dois concorrentes, pelo menos aqui, né, no Nordeste. Eu não sei se tem outras regiões aí, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas os concorrentes aqui, mano, o Cheetos e o Pipuzão da Estreia. O Pipuzão ali de pizza é massa, mano. O Pipos de pizza é bom, mano. Pipos de bacon, mano. Então é doido, mas é bom demais, mano. É de Pipos. Bacon ali. Pipos, cara. É Pipos, mano. Acho o Manel vive. É isso, mano. Não vive no Ceará, não, é, mano? Quem é? Porque na época que o Pipos aí chegou aqui, mano, o Manel já trabalhava aí. Quem é o Pipos? Não. Como é o nome? Pipos. P-I-P-P-O-S. Pipos. Pipos, mano. É, mas nunca comi esse aqui, ó, mano. É isso, Manel. Inclusive, mano, tem um Pipos... E vende, viu, no Frangolândia? Tem o Pipos. Tem o Pipos normal e tem o Pipos versão anime, mano. Que agora que é uns que vem o. Que o Chilito é meio gordinho assim, mano, e tal. É doido, é massa, mano. O versão anime ali é massa. Mas o gosto tá diferente, né? Eu comprei um dia desses aí, eu senti a diferença. Não tá tão bom quanto antes, não. O cara tá atualizado, ó, comprou um dia desse, ó. Ei, macho, é porque é tão difícil o cara achar, mas quando o cara acha, o cara compra, mano. Macho, pra ti, mas é bom, mano. Era bom, né? O melhor Cheetos que tem, macho, é o... Tem bacon. Vários Cheetos, né? Mas tem aquele... É o Baconzitos é massa, mano, também. Dos três sabores de Cheetos, mano, qual é o teu melhor... O tu acha mais massa ali? Dos quatro, né? Porque o tubo voltou agora, né? Tubinho voltou agora, né? Não, mas pra mim, desses três aí que tu botou? É, o Lua, não. O Requeijão e o Bolazão aí, a bola. Não, a bola. O melhor é o laranja, depois o amarelo e por último, pensando duas vezes, esse azulzinho aí. Ô, doido, mas mano, esse amarelo é doido? Aí é feijão peido, mano. É, esse amarelo realmente o cheiro não é muito bom, não. Acho o melhor é o requeijão, mano. É lógico que o melhor é o de requeijãozão aí, ó. Aí, tu é doida, mano. É, não, aí, ó, isso aí é o mais pai, ó, mano. A galera sentir ali, ó. Como é que tu comprou o pacote maior do pior, mano? Aí, ó. Ei, esse barulhinho aí, mano, aquele ASMR, né? O cara pra dormir bota, né? Vou fazer um ASMR aqui, mano, ao vivo aqui, ó. Aí, ó. Aí, mano. Agora o salgadinho, o cara comendo salgadinho, mano, ó. Essa bola aí realmente foi muito, muito, muito aconselhável, não. Muito bom, não. Essa bola. Mas acho o mais é cheiroso, mano. O mais cheiroso é o de requeijão, mano. É, tem o um melhor concordo. Cheiro, mano. Concordo, e o melhor gosto também, mano. Agora não, tinha. Mano, o... E o tubo, tu não, gostar, tu, não, não, tu não botava nos dedos, não, tu? Pra os tubinhos ali. Aí o cara ficava comendo. Fazia um anelzinho no dedo. Pra fingir pelo que era eu me lembrava, mano, ele era maior, né? Assim, o aro dele, né? A bitola ali do chifre. A bitola ali do xilito era maior, mano. Porque eu me lembro, mano, que o cara conseguia botar o xilito todinho dentro do dedo, mano, assim. Aquele ali tubo. Aí hoje em dia, mano, ele não entra nem no dedo da minha filha, mano, que é fininha assim, mano. Ele fica meio na pontinha assim. Se o cara enfiar todinho, o bicho se quebra. Se a prova que as coisas encareceram, mano, e diminuíram, né? A quantidade, é, mano, né? É doido. Porque tu pega assim esse saco aí de cheeto, por exemplo, tu aperta aqui em cima, mano, o bicho é só o vaziozão, só o ar. Macho, agora a putaria desse negócio do vazio é a Ruffles Zone ali, mano. Porque o cara balança assim o saco de Ruffles, mano, assim. Aí tu vê que não tem nada, mano, dentro, mas macho, estão vendendo ali um saco de vento, mano. Como é que fode, mano? Ainda mais aqueles que é fitness, né? Aqueles que é de peito de peru, né? Que vende uns agora ali, mano. Esses aí é que não vem nada mesmo, mano, dentro. Sabor ketchup, né? É, macho, agora o Cheetos é um sabor ketchup, era bom, viu, mano? É doido, macho, era massa não, demais. Não, baconzito é o melhor. Baconzitos. Depois vem um que vocês não estão falando aí, nem até agora não, ninguém falou, que foi o Fandangos. Fandangosão ali, que é altamente salgado, mano. É um saco de sal, mano. Tu compra ali. É, o Fandangos, ele é bom, o vermelho, que é o de presunto. Presunto é ali. E o de milho, mano, o amarelão ali. Não, é o de presunto. Presunto é bom. Aí depois vem esse aí do depois... laranja que o Joel botou. E depois pode ser qualquer um aí. Pronto, acabou. O Thiago Bodão falando aqui, ó. Joel fala da Ruffles ter mais ar do que Cheetos, mas e o Doritos? Doritos do mesmo jeito, mano. E que vem um ar mesmo. Ei, mano, diz aí que agora descobri um. Descobri não, né? Hoje em dia tá mais roubo do que nunca. Não tem aquelas batatas palha? Tem as batatas palha? Uhum. Aí sempre esses pacotes é muito vento e pouca batata, né? Sendo que hoje em dia, macho, tu é doido, macho. Hoje em dia tá demais, macho. É. Eu fui comprar, macho, aquela... Eu não sei qual é a marca. Macho, menos da metade do pacote, macho. É o conteúdo. E a bicha ainda tá 6 conto, macho. É, mas, doido, macho. As batatas palhas vão ali. Melhor é de cebola e salsa, né, mano? É, cebola e salça. Cebola e salsa. Ali, eu sempre culpo pra botar no almoço, mas quando eu fui agora, macho, eu quase tá com o pacote na cabeça do homem lá. Sai daí, matou. Roubando fé. Putaria, mano. Agora aqueles chilitosão, que queijo ali, não... esse sacozão aí, ó. Mas, aquele que queijo que é o sacão bem grandão, mano. Mas é quase isso um daí, quilo, mas é uma benção, mano. É uma benção, mas esse que queijo aí, mano. Porque a tia do pessoal ia pro centro, mano. Aí tinha um monte de sobrinho, mano. Aí pra não comprar o cheat, os caras marcaram, mano. Trazia um monte de bicho desse aí, mano. Saí da cor menina. Aí, mano. Vamos comer aí. É, esse que queijo aí realmente na pivetada fazia fama, porque o bicho é um pacotão doideiro, pacote, né? Pacote gigante, né? O Cheetos geralmente era aquele pequenininho, né? Um pacotinho pequeno, né? E tal. Agora aí, esse daí, eu nunca comi mesmo esse bicho aí. Eu acho que eu nunca comi esse bicho aí, mano. Se eu comi foi tipo de tabela, entendeu? Alguém comprou, aí eu comi, entendeu? Mas se eu comprar, nunca. A galera da rascou pro Manel comer. Abre a boca aí, menino. Tacar na boca do Manel, o Manel tava nem vendo. Não sei se seja de tabela, porque... O Laerme tá dizendo aqui, Manel, que queijo o cara levava pro cinemazão ali, porque durava o filme todinho, né? É uma boa história. É verdade, viu? Porque nada, nada dura o filme todo, viu, macho? O cara leva. Mas o ruim, macho, é porque nessas bombonieres, né, do cinema ali, os caras não vendem, mas esse bicho aí, mano. O cara quer vender os Cheetos em pequenininho, 10 conto ali. É, doido. É, mas porque ali é... É porque não dá pra roubar tanto nesse aí. Tem o que queijo, mano. E tem também o... Eu vi, na internet que tinha o que galinha também. Tá aí o sacão aí, do que galinha aí do lado. Esse daí eu nunca vi não aqui. Não sei se é daqui. Nunca vi não. Só vi o que queijozão ali, que era o sucesso ali. Ah, meu Deus. Agora das promoções, mano. As promoções ali do Estilito é o que salvava Joel, ali a galera, viu? Joel fez uma montagem, mas esse cara aqui tá nem de jeito não. Acho que um dos mais famosos era os Tazos, mano. Os Tazosão ali era... Sucesso é demais, mano. Ei, montagem aí. Os Tazos avançaram um nível, mano, quando a galera passou a não jogar da maneira como o Cheetos recomendava, né? A galera jogava como bafo, né, mano? Não sei se vocês lembram, mano. Eu não sei se tu lembra, mano. É, mas tinha também aquele... Tu lembra daquele Pega Tazos, mano? Que era uma mãozinha de borracha, o cara tacava tipo um chicotado assim, mano. Pá! Aí virava o Tazos. Enchia de areia e acabava o bicho não pregava mais. É, cabelo. Cabelo é uma porcaria, mano. Uma porcaria. Aquele... Mas o Tazo, mano, não sei se vocês lembram da primeira versão do Tazo. Ele vinha a figurinha na frente, né? Era da Hanna-Barbera, né? E tudo mais. Ou dos Animaniacs, né? Aí atrás dele. Atrás dele, eu acho que era na época da Copa de 98, isso daí, mano. Atrás ali do Tazo tinha tipo uma espécie de jogo de Uno ali do Tazo, que tinha um númerozinho, aí tinha uma bandeirazinha, que era pro cara jogar, mano, que era tipo um jogozinho que eles faziam. Essa época aí era putaria. Eu lembro, mano, que o cara escolhia, né, tipo, uma opção lá e você comparava com o Tazo do outro, né, pra ver se quem ganhava, era isso? É, mano. Ei, macho, mas esse dos Animaniacs aí... Tá tipo ele... trunfo, tá falando? É, tipo era. Trunfozão, pronto. Uno não, agora, eu falei o Animaniacs Uno, mas... Foi a evolução dos Tazos, viu, mano? Porque eles aperfeiçoaram, mano, que colocaram tipo uns buraquinhos... É, umas frestrazinhas, né? E arremessar, mano. O cara pegava assim, a galera só assim, dava, né, na testa do outro, mano. Pá! Era a galera massa, não brincava doido, mais de Tazo bafo, mano. Era de tacar um no outro, mano. Era, acertar, mano, pra ganhar, mano. Era tipo o paintball do Tazo, mano. Polícia e ladrão, mano. Era massa, mano. Era quando o cara acertava o Tazo, mano, na quina da parede, mano. Que ele ricocheteava assim, mano. Pá, pá, pá. Aí ele voltava, mano. Tipo o escudo do Capitão América. O cara tentava pegar no ar, assim, tá. Era massa, velho, tá doido. O cara é o Batman. Ei, mano. Aí depois desse aí, que o cara arremessava, teve o Super Tazo, mano. Que os caras não tinham mais o que inventar, mano. Aí aumentaram o tamanho, porra, do bicho, mano. Na mal do Super Tazo. Que era até o do Máscara, mano. É, o Máscara. Tio, do Máscara. Pesava 2 kg. O cara tacava no meio, pá, voava tudo. Esse Super Tazo aí era aquele que era uma cor só chapada, né, mano? Que era o grossão ali. É. O cara tacava uma lenhada ali nos Tazos dos outros. É porque o Tazo era pra jogar assim, né? Você criava um moizinho, aí você tacava um Tazo em cima do outro pra virar, né? Virar, é. Aí o Super Tazo era o virador, tá entendendo? Porque eu ficava levando uma lenhada. Era o especial, pesado, mano. O Taz ali, o super Taz. Aí, aí eles iam voar longe. E também inventaram também o porta Taz, né? É, o porta Taz ali era pro cara guardar os Taz, né? Porta Tazuzão ali, uma garrafinha de Taz, né? Galera ali. E também tinha a arma Tazos, mano. Mano, o revólver Tazos. Peraí, mas tinha a porta Tazo. Tinha, mano. Era tipo uma garrafinha que tu botava os Tazos ali, mano. Dentro, ah, é. Tudo. Tipo, não, uma garrafinha não. Tipo um tubozinho, né? Assim de redoxona, né? Redoxona. É, mano. Mano, eu já trabalhava na época, né, mas aí. Aí as referências dele é o desodorante. Porque ele ficava doente direto, mano. Tá ali a fotozona dos Tazos, os super Tazos eram esses que estão aqui, ó. Estão aqui. Aqui é o Manel, aqui, ó. Também aqui, ó. Super Tazos aí, ó. Essa arma dos Cheetos aí é irada, viu, doido? Eu não tive essa arma aí, não, ó. Também tive, não. Isso aí só devia ter nos Estados Unidos, mano. Isso aí. É. Isso aí chegou aqui, não, eu chegou no. Vixe, mano, ameaçou, mano. O cara tem uma coleção de Tazos desse tamanho aí. Eita, porra, mano. Mas a galera vende, mano, no Mercado Livre, mano. Tazos em perfeitos estados, não sei o que. R$1.000, mano. Aí dentro, mano. Cadê? Tem mesmo? Vou olhar agora. Procurei pra ver se tem. Ora, mano, rapaz. Cadê? Tazos. Bota aí pra ver se não tem. O do Manel era tudo esbranquiçado, macho. Ele passava assim na parede, macho. Pra ver se o bicho deslizava melhor. Cara, saiu. O pessoal tá dizendo que os Tazos voltaram, ó. Vixe. Os caras estão dizendo que os Tazos voltaram? Tá, tá aqui. Vixe, ó. Maria. Esse vídeo é de agora aí, ó. Há 2 dias atrás. Vixe. Oi, mano. Vamos comprar, mano. Vou fazer a coleção. Daqui a 10 anos o cara vende, mano. R$1.000 aí, mano. Os Tazos. Ei, Joel, agora tem que mencionar aqui o que falaram no chat, mano, que a gente passou dos refrigerantes, macho. Que todo mundo colecionou, eu acho, mas as garrafinhas da Coca-Cola, macho. Garrafinhas ali, da Coca, aquelas pequenininhas, né, meu, engradadozinho, pequeno. O cara doido pra beber e não sabia que não podia, né, beber, achando que era Coca-Cola mesmo. Falaram uma vez, mano, que aquilo ali colocava era veneno, mano, dentro da... Qual o sentido que tem, mano? O cara dá uma garrafinha de miniatura e botar veneno. Os caras são doidos, viu, macho? Não, mano, tá vendendo. Sei que tem uma coleção de Tazos aqui, R$4.000, macho. Olha aí, rapaz, tô dizendo aí, mano. Esse aí devia vir, era todos, do Yu-Gi-Oh, Máscara, Dragon Ball, vieram tudo, mano, logo. Do Pokémon, mas vocês lembram das cartinhas do Pokémon? Ali era massa. Mano. As cartinhas do Pokémon. Foi na época que fez o sucesso, né, mano? Das cartas de Pokémon. Foi que você virava no verso, tinha, você escolhia ataque, defesa, aí comparava com a cartinha do seu amigo, né? Aí quem perdesse ganhava a cartinha do outro, mano. Caralho, doido. Acabei de ver aqui, macho, que tinha os Tazos do Máscara, doido, macho. Eu tinha esses aqui, doido. Olha aí, meu Manel. Agora macho. É, os holográficos, justamente, mano. Ah, eu acho que uma das promoções ali que a galera mais lembra ali de todas da Coca foi na época do ioiô da Coca-Cola, mano. Esse daí foi sucesso demais, mano. Tu é doido, mano. Os ioiô da Coca, não sei o que, a galera trocava as tampinhas, mas né? Mas o ioiô da Coca é doideira demais, viu, mancho? Eu tinha dois. É massa, mano. Me garantia no ioiô, doideira. Sim, realmente. Manel aí fazia o cachorrinho passeando, né? Que era o cara... Ei, mas era o máximo de habilidade que a galera sabia, mano. Era o cachorrinho passeando, mano. E o cachorrinho nem voltava. Eu conseguia fazer umas três... Parado, e a volta ao mundo, mano. E a volta ao mundo que era um menino endoidando, rodando ali o ioiô, mano. Tacando as coisas dentro de casa. O bicho engodava ali nos punhos do coisa de roupa, no varal de roupa. No varal de roupa, o cara ficava puto. Porra, mano, quem foi que putou esse varal aqui? Aí o bicho quebrava, mano. Aí tu tentava encaixar, mas ele não ficava mais preso, né? Aí tu tacava cola maluca, mano. o bicho ficar, mano. Não, o bicho não rodava mais direito. Eu não sei se vocês se lembram também, mano. Porque eu o barbante. Fazer uns três aí. O barbante do ioiô da Coca, ele tinha um tamanho específico, né? Aí os caras dessas bodegas aí, mano, eles vendiam os pacotinhos com barbante de reposição dos ioiôs da Coca, mano. Aí era um pacotinho branco ali que vinha ali as cordinhas pro cara botar no ioiô de novo. Ah, não, mano. É, os caras vendiam, mano, os barbantezão ali de reposição do ioiô, mano. Maria, mano, cara ganha dinheiro de todo jeito, viu? Mas eu que não sabia ganhar dinheiro mesmo. Os caras tava profissional, mano. Agora, mal me lembro, mas que tinha o ioiô que era o mais cobiçado de todos, mano, da Coca, mas era o ioiô dourado, mano, da Coca, mano. Aí teve um dia, mas que eu fui lá no comprar uma cocazinha de um litro, mano. Aí veio a tampinha premiada, mano, com o ioiôzão dourado, mano. Falando, tu é doido. Parece que o cara ganhou, foi na loteria, mano, na loteca, mano. Você ganhou um bicho desse? Ganhei, mas eu tive o ioiôzão dourado, mano, da Coca, já mano. Isso, mano. É, doido, cara, mano. Bota logo, mano, na mochila, né, pra levar. Era pra ter... pro colégio, né? Era pra eu ter guardado, mas tu é doido, mano. O Joel, a galera do colégio do Joel levou o bicho. Mas tu lembra quem foi que... Tu sabe quem foi que me vendeu a Coca, mano? O que veio a tampinha premiada ali? Foi o Gambazão, um mano. O Gambazão. Gambá, esse, mano. É o cara do Bazão que tem aqui, mano. O Bazão que tem bem aqui. Aí o cara é o Gambá. Eu taria aqui o logotipo ali desse bicho. Cá, o logo desse bicho, mano, era um gambá, só que um gambá segurando uma arma assim, mas era o gambá. Gambá. O cara sabe inglês, né? Ele me vendeu ali, mas ele me vendeu ali a... A garrafa zona que tinha o ioiô premiado, ainda me lembro, mano. Eu troquei ali, perto ali da vizinho Manel, tinha uma pastelaria, né? Em frente o Manel. Aí do lado, mano, e lá, mano, na pastelaria os caras trocavam, mano, esses ioiô aí dourado. Mano. Aí eu fui até lá, mano, essa peguei. Essa pastelaria aí teve bala, viu, menino? Pensa a pastelaria pra ter confusão e bala, mano. A bicha fechou de tanta briga que deu, mano. O cara comia pastel com bala, né? Era, mano. Era azeitão, mano. Eu não sei que diabo de putaria era essa, mano. Todo final de semana tinha P, mano, ali. Xiii, mano. Ei, mano, aí tu pulava no chão, tu... As cadeiras... Mergulho de baixo da... Putaria, tá, cadeira mano. Voando. Oh, putaria. Não, a minha mãe ficava doida, porque eu ia lá pra sala, lá pra janela, se ficar assistindo. Manel, é bala, é? É bala que tá tendo aí? Aí o cara ia lá pra janela. O cara pega ouvindo e perguntando, né? É, o cara vai pra janela assistir, ó. Não, sai daí! O Sledhammer falou aqui, Manel. O Manel conseguia fazer o coice da mula manca no ioiô da Coca. A manobra clássica do Manel. Tinha campeonato de ioiô no North Shopping. Puta, essa época eu não peguei, isso aí eu não lembro, não. Maria, meu. O episódio do Chaves, mano, do ioiô é um dos melhores ali. O Robert De Niro falou ali. Acho o ioiô ali, mano, do Seu Madruga era massa. Tudo de evento que tinha no North Shopping antigamente, mano, passou pro Benfica, mano. Nos dias atuais, mano. Hoje em dia, mano, tu vai no Benfica, tu encontra essas coisas por lá. Koala, os asiáticos fazem até tricô com ioiô. Porque o cara fazia aquele negócio, né? O cara tacava o ioiô assim, aí ele parava lá embaixo, aí o cara fazia tipo um jutsu do Naruto, né? Aí o cara tá aqui, é o ioiô balançando, não sei o quê. Tipo um jutsu do Naruto, o cara fica assim, ó. O ioiôzão ali balançando e tal. Não, mas esse aqui é o balançador, não sei o quê. E os caras inventavam o nome, mano, das manobras, né, e tal. Cachorrinho passeando, né, e tal. É, cachorrinho dormindo, né? Quando o cara não conseguia fazer ele passear, né? Só ficava com uma parada. Não, o cara. Porque o bicho tava dormindo. É, não tá. É, não deu certo, não tá andando, não. Aí não é porque tá dormindo, né? Macho, agora os geloucos ali também foram uma época boa, mano. Os geloucosão ali, né? Porque. É, falar o em cara ioiô, comprava. Macho, eu me lembrei de um jogo. Pera aí, macho, eu falei só um paralelo aqui com outra coisa que não tem nada a ver. Ixi, Mari. O ioiô, macho, eu me lembrei daquele jogo do Super Nintendo, o Yoyonoid, ó. Se liga, tu? Eu me lembro. Era o coelhozão, né, mano? É o coelho, a cara desse jogo é irado, ó, doido. Aí ele, ele tacava tipo ioiô ali nos inimigos, né, mano? Ele ficava assim... É, cara. É, mas esse bicho, tá esse aí. É difícil, doido, mano. O cara chega lá na quinta fase, sexta fase, nem que passava mais não, Raminha, né? É difícil aquela porra. Acho, e Fase do gelo é difícil, tá doido. O Geloucos ali, mancha, eles foram ali o sucesso na época, mano, porque a galera aí que é RPGista aí, mano, que tá aí no chat, mano, vai entender, mano, que o cara não tinha as miniaturazinhas de RPG, mano, o cara botava os Geloucos, substituía, né? É. Aí o Gelouco verde era o elfo, o Gelouco azul era o anão. É, mano, tá o Geloucos ali também, eu dava mal valor dos bichinhos, apesar de não servir pra nada, né, o Geloucos, mas era só pra colecionar meio. Mas foi eu na lembro época que eu gostava de uma menina, mano, no colégio, mano. Aí lá no Matramá, aí eu tinha uns repetidos, macho, aí quando eu levava, né, aí ela ficava me pedindo, eu abestado dava, mano, acabou que não deu em nada, mas a história, eu perdi meu Geloucos. Perdeu milhões agora aí, ó. Pois é, outra coisa cara também que tá aí no Mercado Livre é o Geloucos, mano. O cara vendendo aí de mais de R$1.000 aí. Hoje em dia a menina juntou os Geloucos do Adonis, vendeu e tá rica. E ele tá aí, ó. Ela era pra irmã dela, mas a irmã dela deve ter comido tudinho, mano. É, brabo, mano. Aí, ó, o Rollcast RPG, acabar. Mano. É, mano, o cara quebrar um Geloucos daquele é só na martelada, viu, macho? Macho ali era, viu, mano? Porque o cara pisar num Geloucos, mano, é doido, a dozona foda, mano. Que tinha alguns Geloucos que era pontuda, né, a cabeça deles ali. É, o cara deixava no chão, né? Aí quando voltava... É, doido, macho. Mas tinha um bocado de Geloucos, mano. Tinha o transparentezinho, tinha o azulzinho fosco, né? Tinha até o iluminado, né, mano? O cara botava ele na luz, ele brilhava no escuro, né, e tal. É. Mas desse... Mas é fluorescente. Eu não lembro, eu não sei se vocês lembram, mano, mas eu acho que foi na Pepsi ou foi em algum outro refrigerante, mano. Que foi nessa mesma época aí dos Geloucos, que foi na época do ET de Varginha, né? Aconteceu o caso do ET de Varginha. Que aí o pau que rolava, mano, na televisão era negócio de ET, mano, direto, mano. ET, não sei no o quê. No Gugu. No Gugu tinha as filmagens do ET, mano, o Bilu. Até o ET Bilu. E o formato do próprio Geloucos, mano, era um ETzinho, né, o Geloucos era um ETzinho também. E eu não me lembro se era na Pepsi ou era algum outro refrigerante, mano, que os caras vendiam... Umas miniaturas de um ETzinho de borracha, mano. Que eles brilhavam no escuro, mano. Não sei, a galera vai botar aí nos comentários qual era o refrigerante que vendia aí. Que era da promoção. Mas esse aí também... é Nutella esse aí. É o Gelo Cósmicos, botaram aqui. Gelo Cósmicos aí. Esse aí era Nutella, geração Nutella. Agora, assim. Um massa ali também foi os mini craques que tá aqui na... Na fotozinha aí embaixo, mano, os mini craques ali da Coca-Cola ali foi máximo. Eu acho que foi na época do... Do Super Chocard, pô. Pois é, mano. Qual foi essa época? Foi 98, foi, mano? Não, esses bichinhos aí eu nunca tive, não. Foi mais ou menos 98, né? Foi da Copa de 98, foi. Que eu me lembro até que o Dunga jogava, mano, e tem a miniatura do Dunga ali, mano. O Dunga e o Ronaldinho, né? Eu tenho até hoje, mano, o Júnior Baiano. Dunga, ó. Como é que é, mano? O Júnior Baiano até hoje. O mais disputado era o Ronaldinho ali, né, mano? O Ronaldinho ali era dos mais disputados. Eu acho disputado, que era esse, né, trio aí, mano, que vinha o Romário, o Ronaldo e o Dunga, mano. Isso aí eu nunca vi ninguém ter, mano. Caralho, mano, o triozão ali era foda. Isso aí deve ser difícil mesmo, esse aí. O Os Vieira tá dizendo que teve alguns ali dos mini craques ali. Era massa, os mini craques. Nunca descobri esses aí, mano. Ei, mano, tá aí o Kleber Ribeiro aí. Tá falando dos monstrinhos da Pepsi. Deixa eu procurar os, aqui. Macho, os monstrinhos da Pepsi foi muito massa, mas eram uns monstrinhos, mano, de borracha, mano, as miniaturazinhas. Aí tinha vários monstrinhos, mano. Tinha a Hydra, tinha o Frankenstein, o Drácula, a Medusa. Tinha uma porrada, mano. Fênix, não sei o quê. Mas era muito massa. Esse aí eu não lembro, não. Ah, também não. Aqueles aqui, é mesmo. Tem uma porrada. É de que ano esse? De que ano aí, mano? Macho, era antigo, viu, mano? Esse daí, macho, é de 90... 93, 94, mas isso daí, mas se eu não me engano, mano. Esse é velho, ah, viu? Ah, bom, mas tinha nem nascido, mano. O Lucas Fiorini dizendo aqui, ó. Eu já furtei. Olha aí, mano, é o Lucas Fiorini dizendo, ó. Eu já furtei um mini crack do sócio do meu pai, que era o Tafarel! O cara rouba o Tafarel e sai gritando da sala, né? Sai que é tua, Tafarel. Macho, agora... O menino com o bicho na mão, correndo, correndo. Agora, esse aqui o Adonis vai lembrar, viu, mano? Que foi febre também, mas, mano. O Guaraná Pichulinha Antártica que vinha a Pokébola na tampa. Caralho, mas... Esse aí foi febre, viu, mano? Isso aí, até quem foi não gostava sucesso, de Pokémon, viu? Colecionou. Tu é doido, mano. A vinha máscara. Foi bem na hora que eu encontrei aqui a foto desse aí, ó. Mancho, eu... na época, mancho, o cara endoidou, mancho. Quando o cara foi lá no Frangolândia, né? Fazer as compras do mês. Aí o cara viu, mancho. Uma porrada de garrafa antártica, mano. Com um monte, mancho, de Pokébola em cima, mano. E o cara, vixe, meu irmão, fala, me Deus do céu, mano. Tem que comprar, pai, vai, tem que comprar, mãe, compra aí. Caralho, mancho, o cara e endoidou. E na empolgação, mano, de jogar essa Pokébola aí, a primeira jogada, o cara dava a bicha, pá, quebrava, mano. Servia pra é nada. É porque mano. O brinde era esse daí, né, mano, a Pokébola vinha na tampinha, né, aí o cara tirava a Pokébola. Abria ela, que era, na verdade não era uma bola, né? Era tipo um anel assim, né? Porque não tinha como fazer uma bola, né? O formato da bola ali. Aí o cara abria ela. Mas... E roubava, mano, essas Pokébolas aí, mano. Galera. Os caras abriam. Sem a Pokébola. O cara abria ali a Pokébola e vinha um Pokémonzinho dentro, né, mano? Eu me lembro ali que um dos primeiros que eu comprei foi o Bulbasauro ali, mano. Ver o Bulbasaurozão ali, mano. Acho que eu só tirava o Machamp. Acho que eu tinha mil Machamp. E outro que vinha direto também era o... Acho que era o Abra ou era o Cadabra, né, mano? Que vinha direto, era, mas era o Cadabra também. Era o Cadabra, mas quer criar abuso, mano, desse Pokémon carradíssimo. O cara queria colecionar, fechar a coleção, só vinha esses bichos, ninguém trocava. E o outro que vinha direto também era o Centuru, né, mano? O da areiazinha, né? É, vinha direto também, mano. Nunca que eu vi um Charmander, nem um Pikachu, nem, eu nunca vi esses daí, mano. Bicho aí, mano, é o Torrônias. Eu acho que era que nem tu capturasse, liga, mano. Eu acho que tu comprava, por exemplo, o Frangolândia, mano. Aí da Sargento Hermínio. Aí só achava determinados Pokémon. Aí o cara tinha que estacar lá na Frangolândia da Baixa da Égua pra poder capturar, aparecer outro. É. Só pode, mano. Eu acho que a raptaria era isso daí, né, mano? Porque a gente era criança, né, na época. Aí a gente sempre ficava ali no bairro local, né? Na localidade ali, né? E tudo mais. Aí o cara sempre ia no mesmo supermercado, né? Na mesma bodega e tudo mais. E o cara sempre tirava os mesmos pokémons, né, mano? Aí quando o cara ia pra uma... O cara... quando o cara ia pra um supermercado mais longe, mano... Aí o cara dizia assim, não, mas tem que comprar pra ver se vem um diferente. Pois é, macho, acho que essa teoria aí... Que é isso aí, tá sendo pregado, mano. É o Guaraná Antártica, mano. Torrônios. Os Torrônios, vocês conhecem? Era o Guaraná Antártica, mano, é o que vinha a Pokébolazinha em cima dele. Sim, mas macho. A Pokébolazinha com Pokémon dentro? Vinha, mas tinha um bonequinho ali, miniatura do Pokémon, também ali conhecido dos RPGistas. Não lembro não desse aí, eu lembro da garrafa e tal, lembro da Pokébolazinha, mas não lembro do conteúdo não. Lembro do... Porque o Manel aí já trabalhava na época, né, mancha? Manel, tu tá ficando já com Alzheimer, viu, mano? É bom tu fazer uma consulta, mano. Aproveitar que amanhã não tem trabalho, mano. Olha, a tua mulher ligaria, mano. Inclusive, é, vamos dar uma... Já tá dando horário, né, Manel? Já tá dando horário aqui, ó. Vamos ver, ó. Vamos, né? Vamos dar aqui uma lida aqui nos comentários aqui, ó. Manel fazia as compras auxiliares na própria escola, na própria sacola escondida. Já é isso, Manel. Era não, Manel. Como assim, irmão? Como assim? A galera, galera mandava ali tu comprar um saco de arroz, aí um saco de feijão... Aí dentro do saco de arroz, um saco de feijão, no meio vem um xilita ali, um Cheetos. Ei, mano, a galera dizendo que o Manel não lembra, mano, porque o Manel não era o cara que comprava, não, mas pitulinha. O Manel era o cara que carregava bebia, as pitulinhas, né, pro supermercado, ó. Luan disse aqui, mano. O Manel bebia os pokémons com a pokebola e tudo. Estaria, viu, mano? Laerme Freitas, ó. Era massa no Sana. O cara ficava no sinal fazendo malabarismos com as pokebolas pra poder comprar o ingresso. Vala-me, nossa senhora. É isso. Laerme não fazia isso aí, não. O cara avançou uma casa nos caras que pedem dinheiro no sinal, né? O cara foi pro Sana, né? O malabarismo. Luan, eu tinha um Dragonite, foi o único que não era paia. O resto era tudo repetido. O resto era tudo Machamp, né? Aqueles que a gente falou, né? Machamp, Kadabra. Kadabra. Todos eram os repetidos, mano. Era inclusive o... Os pokémons do Monte Castelo, é isso aí. Inclusive o Adonis aí que comprou muito deck de Pokémon, né, mano? Não vinha um Kadabra também repetido, que são uma porra não, mano, nos boosterzão ali de Pokémon ali. Vinha, mas isso aí a galera saía era jogando, mano, lá na loja, mandando pros outros, mano. Geodude também. Que, eu não sei que diabo é isso, mas que a galera tem com esse Kadabra, mano, que o bicho é repetido, que são uma porra, mano, sempre vem ele, mano. Não era nas Pokébolas, era nos cards ali, mano. Falaram aqui no chat, na favela só tem ratatá. É mesmo. Inclusive, eu tava no terminal do Antônio Bezerra uma vez, mano, lá, pra pegar um ônibus pra vir pra casa ali da faculdade, né? Aí, mas tava chovendo, né, em tudo. E tinha um pedaço de coxa de galinha que rebolaram, assim, no meio da pista, né, e tal. Aí de repente, mas sai um guabiruzão, mas gigante, mas de dentro do bueiro, mano. Eita, meu irmão, guabiru. Aí o guabiru, mano, saiu correndo, mano, pegou ali a coxa de galinha e voltou, mano, pro bueiro, mano. Eu tô é doida, menino. Ei, mas tu sabe se tu botar uns guabiru desse em frente à galinha viva, o bicho devora a galinha, mano. Cara. Mano. As bichos são... carnívoro. Gabriel Souza dizendo aqui que era o Mestre Splinter. Mestre Splinterzão ali, mano. João Paulo Faria, só veio Kadabra pro Ceará ali. Pedro Luna, daí a expressão que os caras falam, né? O cabra da peste, né? Que era o Kadabra da peste, né? Que o cara ficava puto, né? Com um cadabrazão. Aí inventaram essa expressão aí. Olha aí, ó. Putaria. O anime Epic Cine, ó. Eu não tinha esse negócio de Pokémon, porque eu assistia Gilberto Barros. Que ele dizia que era do dia. Putaria. Mas já reparou tudo que fazia sucesso, mano. Cada vez que eu vou. Pastelzinho agora, ó. Tudo que fazia sucesso, mano, que era relacionado a monstro, mano, era corra do capeta, mano. Tudo, mano. Aí, mano. Esse programa sensacionalista botava pra ter matéria, né? Dizendo que Aí apareceu uma mãe dizendo que o filho acordou meio estranho, tava olhando pra parada. É. Era o diabo nos coros do menino. Foi não, mano. Tua mãe não ficava não, mano. O puto ali por causa do Pokémon, do Gilberto Barros ali. Falou, mano. Pera aí, não, mas porque eu tava. Falou, mano. O telespectador aí. Pera aí. Ah, mano, Hermes meu Freitas aí. Meu pastelzinho caiu no chão, mano. Vocês botaram o olho gordo, mano. Cara. Eu me lembro ali do Gilberto Barros, mas é quando ele falou do negócio do Yu-Gi-Oh, mano. As cartas de Yu-Gi-Oh, né, e tudo mais. Aí ele fez uma matéria no programa dele, dizendo que o Yu-Gi-Oh, mano, era cor do diabo. Aí, não, mas essa carta aqui é do capeta, não sei o quê. É o cão, não sei o quê. Aí ele foi mostrando as cartas, né, do deck, assim, do Yu-Gi ali, que ele abriu na hora ali um deckzão do Yu-Gi, mano. Isso aí é porque ele tentou aprender a jogar, mas não conseguiu, mano. Aí o cara quer falar mal, mano. Pai. Aí, mano, ele foi... O Gilberto Barros foi passando assim as cartas, mano. Ih, esse aqui, ó, é o Mago Negro. É o diabo, é o diabo. Esse aqui é o dragão branco dos olhos azuis. É o capeta também, é o diabo. Aí ele passou assim, mano. Aí ele passou assim a outra, mano. Era o Rei Caveira, mano. Aí ele, vixe, esse aqui é que é o diabo mesmo. Aí ele mostrou assim a foto, mano, do Rei Caveira. Aí eu me lembro, meu, de eu assistindo assim o programa do lado da minha mãe. Aí eu disse assim, vixe, mas esse aí é forte, viu? Esse aí é poderoso. Ô, putaria, viu? Tua mãe te pegou e levou pra um padre, mano. Pra não, mano, mas nesse negócio aí de... Do cão, né? É, nesse negócio aí, nesse movimento aí, mas eu me lembro demais, mas que eu morri de rir na época, foi a gente assistindo Pokémon, aí começou os Digimon. Aí eu me lembro o papel, ó, seu papel aí do Azira. Fissurado nos Digimon, ó. Ei, mas Digimon é muito massa, tá? Ai, meu Deus, é bom demais, não sei o quê. Tá empolgadíssimo, ó. Aí passou a semana falando e tal, aí vamos jogar Digimon, aí vai aparecer o jogo e não sei o quê. Aí não deu um mês, macho, duas semanas, sei lá quanto tempo foi. Lá rendeu todo triste, chegando lá em casa. Aí, o que é, mano? Eu sou, mano. Ah, minha avó disse que Digimon é do capeta. O pior é que ele tava realmente convencido, mano. Não, mas realmente eu fui parar pra pensar. Era o diabo. Aquele. Como é? Angelmon. Né? Tinha um Angelmon. Aí o Devilmon, mano. É, aí tinha um Anjumon e o outro é um demônio, não sei o quê. Devilmon, mano. Quer saber mais disso, não? Aí, ó, o mas sempre no mundo sempre teve o bem e o mal, porra. Né? Digimon não vai ser, né? O cara bota endemoniado até o Tamagotchi, né? Se for parar pra pensar desse jeito. Mano. É um monstro, né? Inclusive, né, Manel? Já vamos embora, né, Manel? Simbora, já deu horário, né, Manel? Já passou, foi do horário, né? Inclusive. É. Vamos embora. A galera já tá frescando. Mandem aí os salves aí no chat aí que a gente já vai se embora, né, Manel? Aí tem a live, né, Manel? Sim, livezona da Twitch, tem uma né? Livezona aí. Eu tô começando aqui a live. Abri aqui, aí vocês já chegam junto lá. Inclusive, já tem um link aí embaixo aí na descrição da live do Manel, da Twitch do Manel, né, Manel? Vão lá pra conferir o jogozão aí. Galera dizendo que já é o horário do remédio do Manel. Ei, galera, deixa eu falar uma parada aqui, ó. Nas lives agora, eu botei uns comandos que ainda não tá ativo, porque tava eu e o Joel ontem apanhando pra ativar, né, Joel? Tava fazendo os testes. Que vocês vão poder... fazer umas comédias famosas, vão poder mandar mensagens E as mensagens Manel, vão, né, ser ditas na live, entendeu? Vai ser massa, vai ser divertido. Macho, o negócio é flodar o Manel fazendo alongamento, mano. Vão lá pra fazer alongamento. Eu tô fazendo. Quer acabar uma. Vai ser até meia-noite, alongamento até meia-noite. Ele fica fazendo alongamento. Eu tô criando vários bichinhozinhos pra a live ficar divertida, vai ficar massa. Um salve para o Vitor Felipe, ó. Salve para o padre da minha cidade, o Tito Orando. Aí dentro, mancho. Aí dentro. Aí dentro, mancho. Lucas Fiorini, salve o cacete. Fica até meia-noite, tu é doido, é mandar não. Mas se rolar um superchatzão de 500 conto, o cara fica até meia-noite. O cara fica até 3 horas da manhã. É putaria, vamos embora, galera, mano. Não, galera, mas assim, ó. A gente termina aqui, mas a gente continua trolando lá na live do Manel, exatamente. Sendo que eu fico jogando, né? A única diferença é essa, mas fica conversando, frescando lá. Tentando jogar, né, mano? Aí o Ois Vieira tá mandando um recado aqui, ó. Um salve para o comerciante Marcelo, que me fez perder tempo numa reunião de 3 horas de duração. Um salve aí pro comerciante Marcelo. Um salve pro Marcelo que segurou o senhor Vieira 3 horas aí. Putaria, então um abraço aí pra galera do... Que o cara mandou aqui, ó. Um abraço pra galera aí do Barroso 2. Um abraço aí pra galera também do Álvaro Wayne. Um abraço ali pra galera da terceira etapa do Conjunto Ceará também, que tá aí aqui no chat. Olha o bairro Everson aí, ó. Bairro Everson, vixe Maria. Putaria. Vizinho do Joel aí, o bairro Everson. Bairro Everson, aí. É verdade, é verdade. Simbora, Manel, né? Dê uma presença lá na live do Manel, né, no Twitch. Tem um link aí embaixo, né? Simbora, Manel, simbora. Um abraço pro Planalto PC também aqui que mandaram. Vamos embora. Até a próxima live. E falou, galera. Falou, galera. Boa noite. Valeu, nega. Todo mundo cansando. Andando com o Hasta la vista, baby.